assim: quem pode, pode. Eu vivo minha vida. Quem não pode, não pode. Chiquinha Gonzaga. Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, Tríplice Fronteira! E aí, ouvinte, tá podendo? Aqui sim! No Mulheres Transamérica nós podemos, porque estamos aqui para fazer a diferença e elevar a sua manhã com um espaço exclusivamente feminino nas ondas do rádio. Sou Joyce Possamay Busanello e, como de costume, estamos com uma convidada queridíssima, que é uma das melhores especialistas em sua área. Então, tem alguma dúvida, alguma sugestão? Participe! Para isso, relembre os nossos contatos. WhatsApp 45 88 28 28 28. Fanpage Transamérica Foz. E o nosso telefone é 45 30 28 28 28. Ouvintes, a nossa especialista de hoje é show! Nosso bate-papo ao vivo é com a queridíssima Adriene Iacini. Ela é esposa, mãe de dois filhos, formada em comunicação social pelo UEL, especialista em marketing pela UniOeste, especialista em gestão de negócios pela Fundação Getúlio Vargas, advogada pela Unifoz e especialista em direito do trabalho pela Uninter. Adriene atua nas áreas de direito civil, de família, previdenciário e direito do trabalho. Seu contato por e-mail é all0506@hotmail.com. Ela também tem experiência e atuação em docência para vários cursos. Eu, ouvinte, tive a oportunidade de tê-la como orientadora de trabalho de conclusão de uma das especializações que eu fiz. Muito bem, então, resumindo, nossa convidada de hoje é uma pessoa e profissional maravilhosa. E o tema que nós trataremos hoje está ligado à característica da doutora Adriene, porque só pessoas maravilhosas podem ter iniciativas como é o Chá com Amor. Você conhece essa iniciativa? Sabe para que ela serve? E o melhor, se você pode de alguma forma colaborar? Hoje falaremos sobre tudo isso e muito mais. Certo, Adriene? Bom dia! Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar essa ideia do Chá com Amor e pedir para que todos participem bastante. A gente vai falar muito sobre o chá, sobre a ideia, como nasceu, onde que eu imagino que ele chegue e contar com a participação de todos vocês. Isso mesmo, ouvinte. Então, quer participar do nosso bate-papo? Não fique de fora. Interaja conosco pelo WhatsApp, pelo Face ou pelo telefone. Mas antes do nosso bate-papo, vamos falar da cantora do dia, que é Maria Gadu. Vamos ouvir sobre sua história. Mulheres Transamérica. Cantora do dia. Maria Correia Aigadu, mais conhecida como Maria Gadu, é compositora, cantora e violinista de música popular brasileira. Paulista, nasceu em dezembro de 1986 e foi introduzida à prática musical ainda na infância. Aos 13 anos, fazia shows em bares e festas de família em São Paulo. Já no Rio de Janeiro, para onde mudou-se em 2008, começou a tocar em bares e sua ascensão se deu ao despertar a atenção de famosos, como Caetano Veloso, Milton Nascimento e outros. No início de 2009, aos 22 anos de idade, Maria Gadu preparou e lançou seu primeiro álbum, com o qual ganhou espaço na mídia brasileira com a canção Ximbalayê, composta pela cantora aos 10 anos de idade e que, em 2010, lhe proporcionou o prêmio de música digital como a música de MPB mais vendida no ano. A cantora do dia foi indicada duas vezes ao Grammy Latino e tem 6 CDs em seu repertório, sendo 2 também disponibilizados em DVD. Transamérica. deusa do viver, a beleza pura do nascer, uma flor brilhando à luz do sol, pescadora em mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu, imagino um barco de papel, indo embora pra não mais voltar, tendo como beijando o mar, ximbalaê, toda vez que vai repousar, ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar, ximbalaê, toda vez que vai repousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem vida ao nascer, essa flor brilhando à luz do sol, pescador em mar e o anzol. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar, ximbalaê, toda vez que ele vai repousar, ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar, ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Não achar sonhos besteira, me encantar com um livro que fale sobre vaidade, quando mentir for preciso poder falar a verdade. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar, ximbalaê, toda vez que ele vai repousar, beijando o mar, ximbalaê, toda vez que ele vai repousar, ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar, ximbalaê, toda vez que ele vai repousar, ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar, ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Muito bem, ouvimos Ximbalaê de Maria Gadu. E agora vamos de Mulheres Entrevistas. Mulheres Transamérica. Mulher Entrevista. Adriene, você tem encabeçado uma iniciativa de assistência social chamada Chá com Amor. Mas antes de falarmos dessa beneficência, queremos te conhecer um pouco melhor. Fala de você. Que interessante, né? Falar da gente é uma coisa complicada. Bastante. Eu sou bastante multiuso. Eu acabei desenvolvendo, nesses anos de trabalho, algumas habilidades diferentes e com isso atuo em várias áreas. Eu sou consultora da área de gestão de negócios, principalmente na área de planejamento estratégico, que daí é uma parte bastante racional da minha personalidade e da minha atuação profissional. Nessa área de consultoria, a gente atende hoje seletivamente alguns casos empresariais e casos pontuais. Um outro trabalho são os trabalhos de cursos que acontecem com treinamentos, tanto treinamentos radicais como treinamentos tradicionais, nas áreas de planejamento, de comunicação, de didática e docência do ensino superior, produção de textos, tanto orais quanto produção de texto escrito. E sou professora. Sou professora na área de gestão de negócios, com as matérias afins, professora na área de educação, com didática e docência do ensino superior, e professora de direito. Eu dou aula de direito administrativo, processo do trabalho e professora na pós, com algumas matérias também bem específicas. E sou advogada e a melhor parte é sou mãe. Que gostoso! É. E o seu escritório fica ali na Rui Barbosa, é onde as pessoas podem te encontrar para um desses serviços que você disponibiliza. Isso, é o escritório de advocacia, né, na Rui Barbosa, 956, ali do lado da bicicletaria, é bem uma quadra acima do Shopping Mercosul, é na rua, é fácil de encontrar. E hoje, assim, eu tenho o privilégio de ter aberto esse ano com duas novas sócias e está sendo bem gostoso. Até porque eu consegui ganhar um pouco mais de espaço e de tempo para fazer essas outras atividades fora do direito. que o direito é uma área da minha vida que eu amo muito, mas precisa de um cuidado especial. Então, o escritório é de advocacia, mas as pessoas podem passar ali, conversar comigo, né, me encontrar, deixar recado. E hoje eu conto com duas sócias, que é a Larissa e a Yasmin, que é minha filha, que acabou de passar na ordem, que eu tenho o maior orgulho. Então, são duas advogadas que estão comigo e a gente, assim, está crescendo muito também nessa área. E com isso também, com elas, eu acabo ganhando tempo para fazer as outras coisas que eu gosto também. Nós citamos antes ali que você trabalha com o direito civil, de família, previdenciário e direito do trabalho. E essas novas sócias acrescentaram alguma área diferente do direito ou permanece nessas áreas? É, assim, a Larissa gosta muito da área de previdenciário, ela vem estudando bastante essa área e na área civil, então quer dizer, continua as áreas que a gente já atendia. E a Yasmin, ela está mais focada na área de família. A ideia é permanecer nessas áreas, né? Eu não gosto muito da área criminal, não tenho muita afinidade com essa área, apesar de ter trabalhado 3 anos como conciliadora no Juizado Especial Criminal e ter tido assim, um mentor maravilhoso, que inclusive foi meu orientador depois de mestrado, que na época era o juiz Marcelão da Lateia e hoje desembargador. Assim, lógico que eu tenho uma história com o direito criminal assim, bastante forte, é uma lembrança boa, mas como advogada eu preferi não estar nessa área. Né? Então são essas áreas e as meninas acabaram também ficando nessas áreas mais restritas do escritório. É que na vida profissional a gente sempre precisa fazer escolhas, né? Não dá para abraçar tudo o que a profissão oferece. É, e como professora eu tenho uma carga de estudo muito alta. É, eu preciso estudar muito. E para o escritório também. E direito, você não tem um direito pronto, né? Ele nunca está pronto dentro de você. Uhum. Mudou uma lei e, como agora, né? A atualização do novo Código de Processo Civil, ele mudou toda a estrutura de direito, a forma de pensar direito. E você tem que aplicar isso em todas as áreas. Então, esse tempo que eu preciso dedicar, não dá para fazer tudo. E eu acho que quando a gente quer fazer tudo, acaba não fazendo nada direito. Né? E eu quero fazer, pelo menos a parte que me cabe, onde eu posso escolher, eu quero fazer o meu melhor, então tem que selecionar. Verdade, que legal. Vamos falar então do Chá do Amor. Do que se trata, como que começou essa ideia? Fica à vontade para explicar o máximo possível para a gente. Ai, que gostoso falar do Chá do Amor aqui com você, adorei. Bom, o chá, ele começou com um sonho há 9 anos atrás, um mês antes do meu aniversário. Eu sonhei com uma gestante e ela estava no final da gestação. E ela ficava pensando o tempo inteiro, o que eu vou fazer? Meu filho não tem nada, ninguém me vê, eu era invisível, mas agora eu sou dois, como é que as pessoas não olham para mim? E eu acordei e fiquei com aquilo angustiada. E eu comecei a ter uma visão seletiva da sociedade, porque onde eu andava eu via grávidas e pobres. Por onde eu andava eu falava, meu Deus, essa senhora tá com cara de grávida e acho que ela não tem dinheiro, acho que ela vai morrer de fome, acho que o neném vai ficar com fome. Onde eu andava eu só tinha essa visão, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não acredito que a gente tem intuições e tem alguns despertares na vida para ficar apagados. Não, eu acho que a gente tem que saber que é um convite para ação. E eu acho que caridade é muito de ação também. E aí eu falei, vou fazer um chá e vou juntar as amigas, né, passar uma tarde. Como eu nunca tenho tempo, então assim, quando eu falo para minhas amigas, vamos fazer um chá à tarde, elas nem perguntam muito por quê, sabe? Já querem se reunir. Já porque, vamos. Porque a gente não tem muito esse tempo durante o ano. Falei, vamos fazer um chá, porque eu tô sonhando muito com uma mãe carente e eu acho que a gente precisa montar uns enxovais. Vamos montar uns kits que as mães que precisam aparecer. Incrível. No meu aniversário, marquei então o chá, daí as pessoas, ao invés de levar presente para mim, levariam presentes para crianças carentes. E eu lembro que eu tive um cuidado, até hoje eu ainda tenho, quando eu coloco a divulgação do chá, que a gente aceita coisas usadas. Aí eu coloco bem grandão assim, em boas condições. Eu quero que chegue lavadinho, embaladinho, que se tiver que ter algum reparo, que seja feito. E aí as pessoas foram para esse chá e nós montamos no primeiro chá 5 kits. Tava a Luana, foi a minha primeira colaboradora na época, e a Luciene Pereira. Nós montamos então esse chá e montamos 5. E aí eu fiquei com aquele negócio lá, falei, o que eu vou fazer, né? Vou esperar, vou deixar uns 2 em casa para esperar essas mães e os outros eu vou doar na casa de nutrição. Comecei a doar na casa de nutrição, cada semana eu levava um e apareceram realmente as mães, de alguma maneira me encontravam via Face ou por recado de amigas e eu acabei doando todos. Essa foi a primeira versão do chá. E ele veio acontecendo durante 8 anos da mesma maneira e cada ano eu tenho um grupo de colaboradoras diferente. Assim, minha mãe participa muito e ela é muito artística, então ela acabou inserindo as lembrancinhas, que era uma coisa que não tinha. E a gente acabou criando dentro do próprio evento alguns espaços para as pessoas falarem das coisas que gostam de fazer. Então, a gente já teve artista levando coisas para expor, a gente já teve artesanato. Então, assim, foi bem gostoso. Cada ano ele acontece de um jeito diferente. Esse ano, então, é a 9ª edição. Sim, e ele já tá bem mocinho agora, né? Legal, já continuamos, então, a contar para os ouvintes essa ideia. Mas escutaremos agora mais uma música, então, de Maria Gadu, que se chama Quase Sem Querer. E queremos oferecer para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã. Mulheres Transamérica. Distraído, paciente e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Tô tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Me fiz em mil pedaços pra você juntar, e queria sempre achar explicação pro que eu sentia. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Não sou mais tão criança. A ponto de saber tudo, já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer. Eu vejo mesmo que você. Tão correto e tão bonito. O infinito é realmente um dos deuses mais lindos. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Me disseram que você estava chorando, e foi então que eu percebi como te quero tanto. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer. Que eu vejo mesmo que você. Mulheres Transamérica. Muito bom, estamos de volta depois de ouvir essa música lindíssima de Maria Gadu chamada Quase Sem Querer. Neste ano, então, Adriene, a edição do Chá com Amor vai ser no dia 30 desse mês de julho. Fala pra nós, então, como é a organização desse evento, explica melhor a participação dos colaboradores, que tipo de atividade você está programando para esse chá desse ano? Assim, como todo ano, ele tem surpresas em relação à própria participação das pessoas. Esse ano, como ano passado eu fiz umas lembrancinhas, eu coloquei um marcador de texto, de livro, e aí a gente resolveu fazer as lembrancinhas assim, 2 dias antes, e aí minha mãe me deu um ultimato. Ela falou, pro ano que vem, nós vamos organizar essa bendita da lembrancinha antes. Porque a gente não tem nem ideia de quantas pessoas vêm no chá. Enquanto o primeiro vem em torno de 50 pessoas, hoje passa de 200 pessoas. Eu não sei quanto também, porque o chá é do dia 30, das 4, tem gente que vai às 4, vai embora às 5, tem gente que chega às 5, tem gente que chega às 6, 7, 8, 9, 10. E assim, até meia-noite eu estou recebendo o povo. Então assim, a gente não tinha muita ideia disso. Aí minha mãe falou, não, vamos fazer as lembrancinhas, vamos fazer sobrando, mas vamos nos organizar. Mas aí eu falei, ai, mas eu tenho tão pouco tempo para sentar com as minhas amigas e principalmente com essas pessoas que ajudam nos bastidores. E eu organizei uma tarde em casa, um sábado à tarde, e fizemos um chazinho e começamos a providenciar. E como é o chá com amor, a gente fez um coração, né? Ele tá lá no Face já, a fotinha das lembrancinhas, então ele é um chaveiro de coração que foi produzido por essas pessoas que sempre participam do Chá com Amor. E aí, contando desse ano, já tem algumas colaboradoras novatas, né, mas que estão fazendo também. E aí então a gente organizou essas lembrancinhas, que já é diferente das outras, né, é uma parte artesanal que ficou bem gostoso. E esse chá, ele, primeiro ano que ele sai do meu aniversário, então também já é mais uma novidade. Então o chá começa a existir independente de estar vinculado com o meu aniversário. Que mais? As colaboradoras. As nossas colaboradoras são senhoras sempre, é um chá feminino, e a gente está abrindo esse ano também, depois eu vou contar sobre a novidade da participação dos meninos, mas são senhoras, são moças, são jovens, porque eu tenho uma filha bem jovem, e daí tem a minha mãe que é mais velha, então eu tenho um monte de gerações participando do evento. Como ele acontece? As colaboradoras me ajudam na produção das lembrancinhas, me ajudam na divulgação do chá, convidando, então tem vários organizadores que convidam online, e também o próprio chá, né? Porque o chá, ele não é uma doação minha, o chá é uma doação de todos. Então, cada pessoa que vai, ela se reúne lá, ela e mais 3, 4, e levam um prato de salgado, e uma outra leva uma bebida, outra leva água, e eu sirvo no espaço, né, que é no edifício Santa Cruz, é o salão de festas. Então, as pessoas participam de tudo. O chá é de todos, porque efetivamente eu não faço nada sozinha, né? Todos realmente colaboram. Isso, é isso mesmo. E aí, agora vamos ouvir mais uma música da Maria Cadu, que vamos, eu gostei, sim, bastante. Ah. E nós vamos ouvir a canção Lanterna dos Afogados. Vamos lá, então. Mulheres Transamérica. Sou agora, mas ainda sei me tirar. toda a lanterna dos afogados. Tô te esperando. A Transamérica no Whats. É isso aí, mais uma maneira de você interagir com a Transamérica Foz do Iguaçu. Adicione a gente no WhatsApp 45 8828 2828. Mande mensagem com seu nome e a sua cidade. Conte pra todo mundo, compartilhe e adicione Transamérica Foz do Iguaçu no WhatsApp. Transamérica 9 e 28. Sua próxima parada é no posto Rota 277. A melhor opção para cuidar do seu veículo com segurança e tranquilidade. Também para fazer aquele pit stop gostoso no Ruth Café. Posto Rota 277. Você na rota certa. Avenida Costa e Silva, 1240. Em meio à natureza, você encontrará o Complexo Turístico Marco das Américas, um espaço que é uma grande homenagem à história de Foz do Iguaçu, com uma estrutura pensada para lhe proporcionar conforto e bons momentos, como contemplar o pôr do sol nos encontros do Rio Iguaçu e Paraná. Venha visitar o Marco das Três Fronteiras revitalizado. Complexo Turístico Marco das Américas. A entrada para moradores de Foz do Iguaçu é gratuita. Fique ligado, daqui a pouco tem Fronte aqui na Transamérica. Quem atua no ramo de construção civil sabe o quanto é fundamental usar produtos de qualidade na sua obra. A Minero Mix oferece para todos os tipos de obras preparação de massa de concreto e argamassa para construção de pequeno, médio e grande porte. A única automatizada da região que produz concreto usinado, garantindo a qualidade da resistência do concreto. A Minero Mix conta com equipamento de última geração. Faça seu orçamento sem compromisso. Ligue 3578-4101. Minero Mix, usina de concreto. Vila Vitorassi. A Série Ouro tem sequência para o Foz Cataratas. Agora, a equipe iguaçuense terá pela frente o atual bicampeão paranaense. Nesta terça-feira, acompanhe a jornada esportiva na Transamérica, direto do ginásio Joaquim Prestes, a partir das 7h40 da noite. Guarapuava e Foz Cataratas Futsal. Oferecimento Minero Mix, embalagens Paraná, Sky Devices, posto Rota 277, noite italiana do Hotel Bela Itália, padaria do Chiru, refúgio biológico Bela Vista, Eco Vitale, Tiquiti Loco e Marco das Américas. Campeonato Paranaense de Futsal é com a Transamérica e Click Foz, o portal de notícias de Foz do Iguaçu. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, ouvintes do Mulheres Transamérica. Antes de voltarmos à história do Chá com Amor, protagonizado pela doutora Adriene, quero lembrá-las de que a sua participação em nosso programa é sempre muito importante. Sempre que possível, presenteamos as ouvintes. Hoje gostaríamos de pedir o seu apoio à causa Chá com Amor. Esperamos a sua ajuda. E para participar do nosso encontro de hoje, vão lá os nossos contatos novamente. WhatsApp 45 8828 2828. Fanpage Transamérica Foz. E o nosso telefone é 45 30 28 28 28. Esperamos a sua ligação, viu, queridas? Hoje, no quadro Grandes Mulheres da História, falaremos sobre Chiquinha Gonzaga, a primeira pianista de choro e primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Mulheres Transamérica. Grandes Mulheres da História. Francisca Edviges Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga. Nascida no Rio, em 1847, foi uma compositora, pianista e maestrina brasileira. Além de ser a primeira chorona, pianista de choro, foi autora da primeira marcha carnavalesca com letra chamada Ó Abre Alas, de 1899. Foi também a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Chiquinha era filha de general do Exército Imperial Brasileiro e de uma negra de origem humilde. Fez seus estudos normais com o Cônego Trindade, um dos melhores professores da época, e musicais com o Maestro Lobo, um fenômeno da música. Chiquinha inicia, aos 11 anos, sua carreira de compositora com uma canção natalina, Canção dos Pastores. Aos 16, casa-se pela primeira vez. Teve como fruto dos dois casamentos 4 filhos, dos quais Chiquinha foi muito presente em suas vidas, mesmo só criando um deles. Ela então passa a viver como musicista independente, tocando piano em lojas de instrumentos musicais. Deu aulas de piano para sustentar o seu filho sozinha, passando a dedicar-se inteiramente à música, onde obteve grande sucesso. Envolveu-se com a política, militando em prol da abolição da escravidão e pelo fim da monarquia. Chamava a atenção nas rodas boêmias do Rio por ser independente e por fumar em público, algo que não era considerado de bom tom para mulheres. Aos 52 anos, envolveu-se em um romance com um rapaz de apenas 16 anos. Viveu com ele até o fim de seus dias, em meados de 1935. Mulheres Transamérica. Trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar. Viu? Depare que o coração atende. Todos os caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar. É, eu ligo no sentido de meia verdade. Metade inteira chora de felicidade. De um jeito, pai. deixar, viu? Eu ligo no sentido de meia verdade. Metade inteira chora de felicidade. A qualquer distância, o outro te alcança. Eu digo som de batidão, de noite, céu de pé no chão. Detalhe que o coração. Ouvimos a música Tudo Diferente. Olha, ouvinte, todos os caminhos têm trilhado pra gente se ver. E dia 30 é uma oportunidade pra gente se encontrar no Chá do Amor. Adriana, existem muitas formas de participar do Chá com Amor. Existe a fanpage do evento, né, na sua página pessoal, que as ouvintes podem encontrar lá por Adriane Gomes Ferreira e Assine. Depois os ouvintes podem achar o nome dela certinho na nossa fanpage, tá? Transamérica Foz. Mas além de te procurarem pelo Face, como que as ouvintes que desejam fazer parte dessa iniciativa podem participar? Como que elas chegam lá? Que tipo de coisa tem que levar? De que horas a que horas? Como que funciona o Chá com Amor? Bom, o chá, ele é uma atitude permanente. É assim, você durante o ano todo, se você tiver coisas para doar para crianças, você pode me procurar, que a gente vai, busca, eu guardo, armazeno e entrego nas instituições e nas pessoas que acabam nos contactando que precisam dessas coisas. Então, durante o ano todo, você pode falar comigo sobre esse assunto. Mas no dia específico do chá, ele só tem hora para começar, é às 4. É, por quê? Porque tem gente que trabalha até às 6, então às 6 horas vai com os amigos, tem gente que chega às 7, tem gente que chega às 8. Você chega, você faz, leva a sua colaboração para o chá, o seu salgado, o seu doce, a sua bebida, leva a sua doação para a criança, que pode ser em espécie, você pode levar desde roupas bem conservadas ou novas, fraldas, produtos de higiene para bebê. Sempre é possível doar alguma coisa, né? O chá, ele não significa que você tem que fazer uma doação de vulto. Sabonete, às vezes as pessoas não estão no melhor momento, tipo, leva 2 sabonetes de criança, que a gente pensa que é barato, que é tranquilo, mas para o carente é muito difícil ele comprar até os sabonetes. A gente tem casos de famílias que dão banho nos recém-nascidos com sabão de pedra, feito à base de álcool em casa, e causa vários problemas para as crianças, né? Então, pode doar qualquer tipo, bico, do mais simples. Não tem limite, né, de valor mínimo. É o que você puder doar. Leva as doações, começando das 4 e até 10h30, 11 horas, nós estamos lá recebendo as pessoas. E é gostoso, porque as pessoas assim, já estão acostumadas com o chá. O salão é pequeno, então chega, de repente, aquela mesa já fez o lanche, já confraternizou, daí percebe que está chegando mais gente, daí já levanta, já vai, dá lugar para o próximo. E assim a gente passa uma tarde bem gostosa. E as doações, se você não tem tempo de comprar, coloca no envelope, não precisa colocar o nome. Ao chegar no evento, me entrega, né, para mim, ou para minha mãe, ou para uma das colaboradoras que estão lá comigo. A gente junta esses envelopes e ao final eu reúno toda essa verba. E aí eu vou verificar. Na casa de nutrição, eu peço uma lista do que eles estão precisando de leite e medicamento e compro. No orfanato, no Paraguai também, que é um lugar que a gente começou ano passado, esse ano eu pretendo continuar ajudando também, eu vou um dia antes, faço uma lista do que precisa e compro para lá também. E sempre tem as famílias que se cadastram, que pedem, que depois do chá, que eu separe algumas doações para eles, também eu vejo quais são as necessidades e a gente usa esse dinheiro para isso. Então, as doações deste ano, a princípio, serão destinadas, né, a esse orfanato no Paraguai, uhum, e ao centro de nutrição. Isso. Mas tudo isso vendo as necessidades específicas deles. Sim, sim. A gente sempre, assim, eu sempre faço uma doação maior para a instituição mais, que está precisando mais naquele momento, né? Então eu vou visitar casas de nutrição, às vezes eu falo, não, Adriane, para o bazar a gente tem bastante coisa, não precisa de roupa, mas fralda a gente precisa muito. Então eu separo as fraldas e levo para lá. E muitas famílias, entendeu, específicas, assim, que sabem do chá, que conhecem alguma das organizadoras, já falam, olha, minha vizinha está precisando e tal, e aí eles dão uma listinha do que precisa e a gente vai fazendo a distribuição. Não tem uma regra, sabe? Eu acho que tem de você tomar conhecimento do chá e entrar em contato e a gente vai lá e ver o que a gente consegue fazer. Viu, ouvintes? Então, a regra principal do Chá com Amor é acolher as necessidades das crianças carentes e poder fazer algo por elas. Bom, Adriane, a gente, na questão de pensar numa doação, a gente sempre pensa nas necessidades das pessoas e como que a gente pode fazer diferença na vida delas, né? Você antes comentou, aqui nos bastidores, ouvintes, que também é uma delícia, que essa primeira ida ao orfanato, uma família mexeu muito com você, a história delas. Nesses 8 anos de doação, de colaboração com o outro, provavelmente existiram várias histórias que te marcaram. Assim, você poderia dividir com as ouvintes e comigo uma dessas histórias que te marcou, de como foi para essa pessoa poder receber essa ajuda, como foi para você ser veículo entre as pessoas que doam e você que também doa teu tempo, teu trabalho, no sentido de ir ajudar essas pessoas e essas pessoas que na contrapartida receberam? Bom, eu acho que o orfanato do Paraguai foi uma experiência única, até porque eu não estava esperando, né? Já estava acostumada a ir na casa de pessoas carentes, com nível muito próximo da miséria absoluta. Mas o orfanato é uma reunião do que não se deve ter no mundo. E nesse dia em especial, eu fui com duas amigas, a Luciene Pereira, que sempre ajuda muito, e a Mona. E quando nós chegamos lá no orfanato, eu conheci uma geração. Era uma bisavó, a avó, a mãe, e a neta e a bisneta, todos abandonados. Quer dizer, eram todas mulheres, desde, né, da bisavó até a bisneta, todas abandonadas e todas com histórias de gestação extremamente difíceis. E assim, me deixou muito, muito sensibilizada. E uma em especial, uma garotinha de 14 anos, estava com uma bebê no colo, que tinha problemas, visivelmente problemas neurológicos. E eu conversei com ela e perguntei o que houve com essa criança. Ela disse que ela começou a passar mal, estava na rua, né? Ela era indigente, e ela foi tentar subir para o ônibus para ir para o hospital, e aí quando ela levantou a perna, ela começou a ganhar o bebê. E aí o bebê caiu no meio fio. Eu não consigo imaginar uma humanidade que tolera, que não faz nada numa situação dessa. Imagina, é uma criança, uma pessoa de 13, 14 anos, é uma criança, é uma menininha. E ela levanta a perna e o bebê cai. E cai com a cabeça no chão, sabe? E ela falou que ela ficou tão desesperada, porque ela queria arrancar o cordão e ela não tinha força. E ela estava com nojo. E ela, ao mesmo tempo que ela tinha nojo, ela tinha medo de ter mais dor. Daí ela catou a criança do jeito que estava, virou a saia e foi andando para o hospital. E as pessoas não pararam, não, simplesmente não pararam. E aí quando ela encontrou esse orfanato, assim, então são histórias que me vêm e que me faz pensar sobre caridade. Eu coloquei essa semana no meu Face, porque toda vez que a gente estuda caridade, sob diferentes enfoques teológicos, a caridade ela não é só a caridade de fazer as coisas, é a caridade espiritual, é a caridade moral, a caridade de educação, que são essas caridades intelectuais, né? De você ter um tempo para doar, de ter uma palavra, de poder ouvir o outro. Eu acho isso fantástico, eu acho que realmente é o fim da caridade, né? O fim maior. Mas a gente ainda precisa dessa caridade material, essa base, onde as pessoas estão com fome, com frio, com dor. Não há que se falar em educação. Não há que se falar em informação espiritual ou moral. Porque o que está gritando nela é o corpo. No nível evolutivo que nós estamos, o corpo ele ainda é o que dita todos os comandos. Então não dá para falar de nada quando você está com fome. Quando você está com frio, né? Então eu acho que... E o chá é isso. O chá é um momento de caridade material, sim. Sabe? É um momento de você realmente olhar para a sua vida, ver o que você tem, as oportunidades que você tem e compartilhar isso. É, e realmente, assim, às vezes... eu já tive experiências muito gostosas de ver pessoas me falarem assim, Adri, e entregar e colocar o nome no envelope e ter orgulho de dizer assim, olha, eu economizei o ano inteiro para trazer esse envelope. E traz um envelope que representa muito mais do que eu imagino que alguém possa doar. E aí eu olho para a vida daquela pessoa, não é uma pessoa que está esbanjando e nem está sobrando. Ela realmente economizou para participar do chá. Que legal. Sabe? É muito lindo. Viu, ouvintes? Vocês podem fazer a diferença. A Adriene é uma das pessoas que é usada como veículo. Então você pode participar. Você também é responsável pela situação da humanidade, pela situação das pessoas que estão à nossa volta, e você pode sim colaborar conosco. Adriane, vamos então repetir para o pessoal o dia do chá, o local, o seu telefone, como que as pessoas te encontram para colaborar com o Chá com Amor? Bom, assim, multiuso é fácil de me encontrar, né? Então, assim, eu estou sempre online, o Face é Adriene Gomes Ferreira Iacini. O celular é 9914-9555, 9914-9555. O chá vai acontecer no dia 30, agora de julho. Às 4 horas é o início, mas você pode chegar a hora que você puder. Monte a sua turma e seja muito bem-vinda. Né? Bem-vindos todos que puderem. E o local é na Rua Rui Barbosa, 1061. É no Salão de Festa do Edifício Santa Cruz. E o que, que o pessoal pode doar mesmo? Olha, eu falo que eu e os meus filhos, porque todas essas crianças que eu ajudo são filhos da minha alma, eu costumo brincar que o chá com o amor era meu bebê, e agora já é um adolescente, eu vou contar daqui a pouquinho como ele está crescendo, mas as doações podem ser de todos os gêneros, e é importante que fique claro isso. O chá não precisa de coisas vultuosas, o chá precisa de bastante pessoas com corações solidários. Então, de sabonete, bico, fralda, roupa, brinquedo, gente. Criança carente também brinca. Todo ano eu recebo pouco brinquedo e eu fico aí pedindo bastante. Brinquedo, criança precisa brincar. No mundo que a gente está, envolvido com TV, sabe, esse mundo online acaba deixando, né, o grupo do carente cada vez com menos, e a gente precisa voltar a ter o brinquedo material, então eu gostaria muito de ganhar brinquedos educativos, brinquedos que não lembrem as diferenças sociais, brinquedos sem ausência de preconceitos. Até eu tenho um pedido especial aí para quem souber de indústrias, de fornecedores de brinquedo, de bonecas com deficiências. Então eu quero bonequinha cadeirante, quero bonequinha sem perninha, quero bonequinhas ceguinhas, quero bonequinhas que tenham algum tipo de limitação, que sejam diferenciadas, para que as nossas crianças aprendam a conviver desde cedo. Muito bem, e você comentou que então esse projeto era seu bebê e que ele estava chegando à maturidade. Fala um pouquinho disso pra gente, que daí a gente já tá caminhando pro final do nosso encontro de hoje também. Conta o que você planeja para essa proposta do Chá com Amor. Bom, o chá, então a primeira coisa era ele sair do meu aniversário, deixar de ser o Chá com Amor da Adriene e ser o nosso Chá com Amor, o nosso chá da cidade. Então, esse ano foi a primeira edição, que ele tá um mês depois do meu aniversário. E ele passou agora a também ter outras características. Por exemplo, os meninos não participavam, e aí nós estamos buscando agora um espaço para apresentarmos uma sessão especial de um filme de exibição privada, que é Nas Pegadas do Mestre. Então nós estamos procurando ainda, não fechamos ainda, não encontramos, né, algum lugar que disponibilize essa sala de forma gratuita. Eu vou comprar, né, a exibição, mas eu preciso do lugar. E aí nós estaremos entregando esses ingressos para o cinema, onde as mulheres poderão levar seus maridos, seus amigos, né? E aí, junto com o ingresso, vai o envelope que as pessoas farão a doação, né? No valor que ela acha que vale, tá, aquele momento. E essa verba também vai ser destinada ao Chá com Amor. Um outro momento do chá, que daí eu acho que ele está ficando mais independente, é que eu acabei colocando um desafio e colocando faça o chá com amor na sua cidade. Faça o chá com amor onde você estiver. E eu vou nesse chá. Então, se você fizer levar o chá com amor onde você estiver, eu vou no seu chá. E aí eu coloquei a minha cunhada em Assunção, e ela já topou a ideia e já lançou essa semana o chá em Assunção. Tem uma amiga no Country Club aqui do Paraguai também, que já vai levar para lá. Fiz o desafio para Minas Gerais, eu tenho alguns parentes lá também, e as pessoas vão fazer o chá. E eu acho que ano que vem eu vou viajar bastante para tomar muito chá aí no Brasil. Que a ideia é essa, a ideia de que você faça o chá com amor. Se a gente tem que copiar alguma coisa, vamos copiar coisas que dão certo. Ele tem 9 anos de sucesso, eu acho que isso é bastante, é uma experiência única. E se eu ajudei alguém com esse chá, com certeza fui eu. Eu me ajudei muito com esse chá, me tornei melhor, me tornei mais sensível e aprendi a amar independente da carinha que tem ao bebê, né? Então, assim, as minhas crianças têm umas carinhas um pouco diferentes, né? São mais emburradinhas, mais magrinhas, mais sofridas, mas são os meus filhos de alma e tenho certeza que eles me tornaram uma pessoa muito melhor. Que legal! Você, então, ouvinte, pode ser multiplicador dessa boa ação junto com a Adriene e com toda a equipe que colabora com ela. Vamos de música de Maria Gadu, chamada Trem das Onze. Mulheres Transamérica. Transamérica. Você, sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se perder esse trem que sai agora às 11 horas, eu sinto muito amor, mas não pode ser. Eu moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã. Coisas, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Eu sou filho único, tem minha casa pra olhar. Ai, ai, ai, arara. Ouvimos Trem das 11 de Maria Gadu. Ouvintes, nosso programa de hoje está chegando ao fim. Mas antes de me despedir da nossa querida convidada e de vocês ouvintes, eu gostaria de convidá-las a escutar e participar do nosso próximo encontro. Semana passada falamos com a Cláudia Bittner como convidada contando a história do Bubble Mix Tea. Na próxima semana ela estará conosco novamente, mas agora ela falará sobre toxicodependência. Acompanhe no próximo sábado. Doutora Adriene, eu, toda a equipe da Transamérica e as ouvintes agradecemos a sua presença. Então, para fechar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem às ouvintes e relembrassem como elas podem fazer para colaborar e participar do Chá com Amor. Bom, o Chá com Amor, ele tem que nascer em você, primeira coisa, né? O chá, ele é um convite para que você se apresente de uma forma melhor. E as doações são sempre bem-vindas. Se você não tem tempo, se você não quer se identificar, não tem problema. O lugar do chá é a minha residência. Eu moro no edifício Santa Cruz, na rua Rui Barbosa, 1061. É só deixar um envelope lá com seu nome ou sem nome, deixar a sua doação, coisas para as crianças. Os porteiros, meus amigos, fazem parte desse programa. Eles já estão acostumados a receber, deixar lá em casa. E assim, eu vou reunindo as coisas e eu vou contando para vocês, né, no Face, o que acontece, para onde foram essas doações e como que isso chega ao final. Então, até o final de agosto, a gente termina todas, a gente tem um mês para fazer as distribuições, normalmente a gente fecha em 30 dias. Mas, assim, quero muito contar com o apoio de vocês e quero que esse chá, a primeira vez que ele fica independente de mim, e agora pro próximo, então a gente vai lançar uma fanpage só para ele, daí desvinculado do meu também. E eu quero deixar assim, que não seja realmente o meu chá com amor, que seja o nosso chá com amor. E que a gente hoje tá aqui, é muito legal, porque Foz tá saindo tão mal na mídia e a gente pode sair de uma forma linda, que é o chá com amor. Eu acho o chá com amor uma ideia linda, uma ideia que precisa continuar no coração de cada um de vocês. E faça o chá, e se você quiser me convidar, eu vou lá abrir seu primeiro chá com amor, com muito carinho, deixando um beijo enorme para vocês. Muito bem, então quero agradecer todos os ouvintes que dedicam seu tempo a nos prestigiar com a sua audiência. Sou a psicóloga Joyce Possamay Busanello, fico hoje por aqui e nos falamos num próximo encontro. Mas se você perdeu algum dos Mulheres Transamérica, não se preocupe, sábado que vem tem mais. Nossos programas estão disponíveis em nosso site www.transamericafoz.com.br. Siga agora na sua Transamérica Foz 104.5 com Guilherme Wojtkowski no programa Fronte. Tchau, tchau! Você ouviu aqui no 104.5 Mulheres Transamérica.